to believe in your will. I know, and can I rather to believe in your will? Well, yeah, and I hope. Valeu. É, a gente vai tocar a última. Eu queria agradecer a presença de todo mundo e a força que está todo mundo dando, não só para a gente como ele, mas para o festival em si, que é algo extremamente importante. Mexer com rock no Brasil é um negócio muito complicado, depende da boa vontade de muita gente. E eu acho que vocês dão um passo muito importante para fortalecer isso. Muito obrigado. Valeu pra cacete com a galera do Candeias, que veio lá de Recife. Pessoal, muito gente fina. Aí, ó. Tchá! Valeu demais. Bom show. Daqui a pouco tem show desses caras aí. Por favor, fiquem e assistam. Vale muito a pena. Vamos pra saideira. Muito obrigado mais uma vez. Espero que a gente se encontre numa próxima. Valeu!